Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando mais uma vez com o nosso Mundo Sertanejo. Que bom, né? A gente está sempre juntos e misturados. Né? Esse programa que é meu, é seu, é nosso. Muita música, muita alegria, muito astral no seu rádio. A partir de agora, viu? Não desligue o rádio, não me deixe só, viu, Vânia Rocha? Não me deixe só, a partir de agora estamos juntos. E vamos de música? Quem canta bonito abrindo o programa é ele, Gustavo Lima, que o Brasil ama, gosta de cantar com ele as suas canções. Doidaça! Canta Gustavo Lima, cabra danado! Tá me provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais. Colocando a mão por baixo na cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz o mais. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Você quer? Virou mulher, tá doidaça. Vem que vem com tudo que hoje a gente arregaça. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, um abraço carinhoso. Minha querida Camila Nunes, de Venceslau Brás, em Jaíba, né? Um abraço a todos vocês de Jaíba, prestigiando nosso programa. Nosso amigo Clodoaldo Ferrazzo, locutor da Rádio Educador FM, em Itaituba. Um abraço a todos vocês, amigos da Educador FM, a de Itaituba, exibindo nosso programa. Meu amigo Claudivan Santos, é cantor aí de Vanderlei, Bahia, onde nós temos a Vanderlei FM exibindo nosso programa. Um abraço ao Elinaldo Oliveira, a Sheila, a todos vocês amigos aí de Vanderlei que prestigiou nosso programa, tá bom? Um abraço a todos da equipe da Vanderlei FM. Valeu, Luciano, cabra danado. Vamos de música, quem canta bonito agora, Luan Santana. A pedido, deixa eu ver aqui, a pedido, Luan Santana, a pedido da minha querida Miriam Teixeira.

Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês, viu? E claro, a todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores, todos que compõem as equipes dessas emissoras que são nossas parceiras. E a partir de agora, uma entrevista com esse artista que é completo, é meu amigo, ele compõe, ele canta, ele dança nos shows, é amigo dos amigos e está passando por aqui para contar as novidades, falar da turnê pelo Nordeste afora, que foi sucesso, já estou sabendo disso. Rafael Silva no Mundo Sertanejo! Oba! Que maravilha, que alegria, meu amigo Diego Valadares, estar aqui no seu programa mais uma vez, é um privilégio. Ah. Aliás, eu já estou virando é sócio do programa. Já, né? Já é sócio, já é fã de carteirinha aqui do programa Mundo Sertanejo. O seu programa, cada dia que passa, tem mais audiência pela qualidade, pela forma que você está conduzindo o seu programa. Tá, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou te ouvindo. Realmente, o programa está nota mil. Muito obrigado. Parabéns. E é uma satisfação muito grande em estar aqui mais uma vez para bater esse papo agradável com você, com todos os ouvintes, porque o seu programa realmente é rico. Aí, seu programa é maravilhoso. É Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Obrigado pelas palavras, meu amigo. Ô, Rafael Silva, essa música Espelho Quebrado, você me comentou em off que por onde você passou, nas cidades do Nordeste, Ceará, Piauí, todo mundo cantou com você essa música, né? Espelho Quebrado, autoria do nosso querido Edelson Moura, né? Nosso diretor-geral. Essa música foi um presente que eu ganhei do nosso querido amigo Edelson Moura. Essa música tem uma coisa muito, muito agradável, uma coisa muito forte, porque ele fez essa música, Rafael, essa música eu fiz pra você. Então essa música eu acho que ela ficou muito bacana. O Edelson foi muito feliz na letra, na melodia. Sim. E por onde eu tenho passado, por todo o Brasil, o pessoal tem cantado essa música comigo. Espelho Quebrado. Espelho Quebrado, essa música é maravilhosa, sucesso. Mas eu quero te pedir um favor. Tem um fã, amigo nosso ouvinte de todos os dias em Viana, Espírito Santo, que é o nosso querido amigo Herbert Souza. Ele sempre interage comigo no Facebook, me telefona. Ô, Diego, quando o Rafael Silva for ao programa, peça para ele me mandar alô e tal. Claro, Herbert, ele vai mandar, então chegou o momento. Fica à vontade, nosso querido amigo Herbert Souza em Viana, Espírito Santo, ouvindo pela rádio Sim. Que maravilha, um grande abraço então aí pro Herbert Souza, um grande abraço para você, meu amigo, obrigado pelo carinho, e essa música eu dedico para você, e em seu nome quero dedicar essa canção para todos os ouvintes do Mundo Sertanejo aqui da Rádio Estúdios, programa do meu querido amigo Diego Valadares. Herbert Souza, um grande abraço. Aí, Herbert Souza, hein, tá sorrindo, hein, tá feliz, hein, cabra danado. Obrigado por ser fã do Rafael Silva, hein. É, um abraço a todos vocês, amigos do Espírito Santo. Nós temos a Rádio Sim AM em Guarapari, que joga para todo o estado, né, abrangência de todo o estado, audiência fantástica. Um abraço a todos vocês ouvintes, a todos da equipe da Rádio Sim, e também nós temos outras emissoras parceiras, né, no interior do estado. Que maravilha, então, você merece com isso. Você é um grande profissional, e esse sucesso que você está fazendo aqui na Rádio Estúdios Brasil, é merecidamente, que você é um batalhador, você é um cara que eu admiro muito, parabéns. Obrigado, uma grande porta que Deus abriu, estou batalhando para honrar essa grande oportunidade que o Adelson Moura está me dando aqui, porque a cada dia, Rafael, faço novos amigos, graças a Deus, é muito bom ter amigos pelo Brasil inteiro, né? Amigos, fãs, né? Eu sempre agradeço a Deus por ter me dado a vida, em segundo lugar, por ter me presenteado com o dom de cantar, porque a gente tem essa... É verdade, é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus, né? Porque é muito bom, a gente faz o que gosta, e eu acho que quando você faz o que gosta, você faz com amor, tem tudo para dar certo. É verdade. É o nosso caso. Eu, graças a Deus, as coisas vêm caminhando a cada dia e estou muito feliz com o desempenho da carreira. Somos privilegiados. Também. Com certeza. Canta Rafael Silva de Edelson Moura, Espelho Quebrado, para todo mundo. Agora sim, agora vai. Ah, meu Deus do céu, é muita paixão com o coração só. Vem comigo. Faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim, machucado por fora, quebrado por dentro. Tô com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída. me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Passou por minha vida, não tive saída. Me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Aí, cantou bonito, Rafael Silva. Rapaz, se soltou a voz nessa moda, hein, Rafael? É uma responsabilidade. Cantou com vontade, meu, né? É uma responsabilidade muito grande hoje você gravar uma canção como essa e de um autor tão importante como Edelson Moura. É Edelson verdade. Moura é um compositor respeitadíssimo no Brasil, onde já gravou... Amado Batista, Chico várias Rei, canções do Amado Batista, dos nossos amigos Chico Rei, Paraná, enfim, tem música gravada com grandes artistas do nosso Brasil, então uma responsabilidade, mas eu acho que eu fui feliz nessa interpretação, eu acho que a música realmente ficou muito bacana, foi feita com amor, com carinho, sim, com a alma. É verdade, e tanto é que nós tocamos muito, é que há pedidos, os ouvintes pedem muito, e a gente fica feliz com isso, Rafael, porque eu conheço particularmente a sua luta, a sua batalha, você é um cara... um artista responsável, muito sério, que merece brilhar aí pelo Brasil afora, como você já está brilhando, graças obrigado, a Deus. Obrigado, meu amigo. Essa nós música, merecemos. Essa música Água de Bar, também é autoria sua e do Zé Fernandes, né? É autoria minha e do Fernandes, Fernandes. Grande amigo meu. Não tem Zé, não. É Fernandes. É, Fernandes. Não, inclusive tem Zé também, agora que eu lembrei, José Fernandes tem sim. Um abraço, José Fernandes. Água de Bar. José Fernandes é um grande amigo da gente. Você gosta de uma aguinha de bar? É bom demais, né? Uma de bar. Aquela que o passarinho bebe ou aquele não na bebe? Na verdade, as duas, né? As duas. As duas. Tem que ser aquele bebe e aquele não bebe também. Rapaz, eu acho que a gente foi muito feliz nessa música. É uma música alegre, uma música que tem uma letra dançante, simples. É verdade. Mas objetiva. É, a gente toca bastante aqui no programa, o pessoal gosta. É uma música também que quando eu canto no show, todo mundo canta comigo. Até porque é uma letra que não precisa as pessoas conhecer para cantar. Uma música muito fácil, né? É verdade. A letra muito fácil, muito bem feita e interpretada por você. Vamos ouvir? Vamos. Primeiro, deixa eu mandar um abraço. Mandar um abraço aqui pro Zé do Gato, Cláudio Zé do Gato. Ei, Cláudio Zé do Gato. É um fã do Diego Valadares, um fã do Rafael Silva e que tá marcando presença aqui nos estúdios. Prestigiador da música sertaneja. Exato. Ele entrou agora no estúdio aqui, não, nem pediu licença, mas ele sabe que é bem-vindo, né? Sabe que é bem-vindo. Ei, Cláudio, tudo bem, Cláudio? Um abraço ao Diego Valadares e ao Rafael Silva. Uma oportunidade aí do Adelson Moura aí que tá dando para mim e para os meus amigos aí.

Edelson Moura apresenta Ligação Nacional. De segunda a sexta, entre as 8 e as 9 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Os últimos dois milénios foram marcados por personalidades e acontecimentos que moldaram o mundo na sua totalidade. Personalidades e acontecimentos que fizeram os países que temos hoje, as tecnologias das quais hoje dispomos e a cultura que hoje vivemos e conhecemos. Há muito, ainda assim, para descobrir. Através da France Radio Internationale, vamos conhecer 2000 ans d'histoire, 2000 anos de história. Durante 30 minutos, de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã no Canal 2, não perca 2000 ans d'histoire. Pela comunidade Renascidos em Pentecostes, a Rádio Antena Web e o seu Canal 2 apresenta-lhe Caminhando com Jesus Cristo. Um espaço de cariz religioso pela Igreja Pentecostal que, com uma visão diferente do cristianismo, lhe apresenta durante 60 minutos o caminho que Jesus Cristo passou e aquilo que ele ainda hoje vive, segundo as ideologias da comunidade Renascidos em Pentecostes. O padre que o apresenta chama-se Moacir Anastácio e estará consigo de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia aqui no Canal 2. Caminhando com Jesus Cristo, de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia no Canal 2 da Antena Web. No Canal 2 queremos que comece bem o seu dia de trabalho e por isso deixamo-lo em alto astral de segunda a sexta das 5 às 6 da manhã. Gaspar de Sousa traz-lhe as notícias que fazem manchete no Brasil e no mundo, curiosidades, a mensagem do dia, um conselho, uma palavra amiga e, claro, um grande sorriso que o há de acompanhar todo o restante dia. Fique connosco e comece bem os seus dias de trabalho com o Canal 2. Alto Astral, das 5 às 6 da manhã, com Gaspar de Sousa, o Canal 2 da Antena Web. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo, locutor Pereira, da Rádio Antena 1, de Carrasco Bonito, Tocantins, né? Programa Sucesso todos os dias às 6 horas da manhã. Ele está sempre interagindo comigo no Facebook e pedindo alôs. Um abraço a todos da equipe da Rádio Antena 1. Todos os nossos ouvintes aí de Carrasco Bonito, no Tocantins. Muito obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês. Ivo Ferreira, de Ilha Bela, São Paulo, os amigos da Rádio Cidade FM. O Ivo Ferreira, o Ademir, a Sueli, todos da equipe. Muito obrigado, viu? Rafael Silva, meu amigo. Diego Valadares. Você esteve pelo Nordeste afora, fez muito sucesso. Como é que foi aí essa experiência de viajar pelo Nordeste, shows... conta para os nossos ouvintes. Foi muito bom, Diego. Graças a Deus, eu estive no Ceará, no Piauí, e por onde a gente tem passado, o pessoal tem recebido a gente assim com muito carinho e sempre cantando as canções da gente. A gente fica muito feliz. Inclusive, quero muito agradecer a você, através aqui do seu programa, através da Rádio Estúdio, sim, programa Muito Sertanejo, Cleiton Aguiar, Delson Moura, Márcia Ferreira. E, então, assim. Tem realmente levado a nossa música para o Brasil inteiro. É verdade. E o Nordeste, você sabe que o Nordeste hoje é um privilégio, inclusive, estar no Nordeste. Exato. É um pessoal muito bacana, um pessoal muito receptivo. Muito, muito. E eu tenho a honra em dizer que o meu trabalho para lá está muito bem aceito. Sim. Foi muito bom os shows que eu fiz lá no Ceará e no Piauí. E quero aqui de coração, através do seu programa, mandar um grande abraço para todas as pessoas que me prestigiaram ao vivo nos shows. E aqueles que não tiveram a oportunidade de ir, que está sempre ligando, pedindo as minhas canções, interagindo meu muito com obrigado você também no Facebook, né? Exatamente. E eu quero aproveitar esse ensejo aí, esse assunto, para agradecer a todos os amigos aí da região de Sítio Novo, os amigos aí de Grajaú, de Amarante, de Porto Franco, que prestigiaram o meu show sábado passado em Sítio Novo Maranhão. Foi um sucesso, fizemos o baile dos papais, homenageamos todos os papais de toda a região. Um abraço a todos, o prefeito João Piquiá. Muito obrigado, prefeito João Piquiá, sua família, que me acolheu muito bem aí na cidade, a todos vocês. Um abraço carinhoso, muito obrigado. Quero ter o prazer de estar com vocês mais vezes aí, tá bom? Em Sítio Novo e em todo o estadão do Maranhão, viu? Um abraço, muito obrigado pelo carinho. Diego, você é um sucesso. Você é um sucesso como radialista, como cantor, como jornalista. Por onde eu tenho passado, as pessoas têm pedido para mim te mandar um abraço, que sabe que nós dois somos amigos pessoais. Isso, graças então, a Deus. É, você é um cara que faz a diferença. Você sabe que eu falo para todo mundo, ser amigo de Diego Valadares é um privilégio, que você é um cara do coração grande, um cara que respeita o direito de todo mundo. Sim. Sou seu fã, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado por ser meu amigo. Oh, graças a Deus. Sério. Estamos juntos. E saiba que o que eu estou falando aqui é de coração mesmo. Não tem demagogia, não. Porque você é um cara verdadeiro, que faz a diferença. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelas palavras. Imagina, viu, eu que agradeço. Oh, fica feliz agora, viu? Pode ter certeza que é de coração. Manchete Nacional. Essa música é sucesso, a gente toca muito aqui. É, tem muitos ouvintes que gostam dessa música. Vânia Rocha, Suzy Maciel, Eli Moreira em São Paulo. Tantos e tantos ouvintes, Zé do Gato, que gostam dessa música. Manchete Nacional, autoria sua, né? Isso, essa música é minha e do meu amigo Marquinhos, lá de Goiânia. É uma música que eu acho que a gente foi muito feliz na autoria dela. Na interpretação. É uma música que tem uma letra importante, uma letra bacana. E é um... Retrata a realidade. Retrata, né, a realidade. Dos casais. Né? Fala pra mim o que aconteceu. O que te fez mudar assim? Ei, vamos ouvir? Vamos. Canta nessa. Manchete Nacional, Rafael Silva. Solta a voz, menino. Vamos lá. Vamos lá. Quem tá apaixonado, solta a voz comigo, hein? Fala pra mim o que aconteceu. O que te fez mudar assim? Tá na cara que você não me esqueceu. Pare, pense, tente refletir. O nosso caso é manchete nacional. De norte a sul todo mundo conhece. O nosso amor é alto astral. E um amor assim ninguém esquece. Oh, oh, oh. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Não vamos dar ouvido a quem nunca amou. Preciso de você aqui perto de mim. Passou, deixa quem quiser falar do nosso amor. E vem correndo dizer que sim, que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Quem tá apaixonado não gritou! Cadê o bracinho lá em cima, senhor? Nosso caso é manchete nacional. De norte a sul todo mundo conhece. O nosso amor é alto astral. E um amor assim ninguém esquece. Quem tá apaixonado e canta comigo? Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Preciso de você aqui perto de mim. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Deixa quem quiser falar do nosso amor. E vem correndo dizer que sim, que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama, que ainda me quer. ainda me ama, que ainda me quer, que sou o seu homem, você minha mulher. Aí ouvimos Manchete Nacional na voz de Rafael Silva, artista completo, cantor, compositor, amigo dos amigos, né? Rafael, a exemplo dos contratantes do Nordeste do Brasil inteiro, que estão sempre contratando o teu show, levando o seu show para as cidades, para os nossos contratantes que queiram realmente também seguir esse exemplo, levar o teu show, como eles têm que fazer? Qual o telefone para show, o contato? Ô, Diego, essa parte aí do programa, eu acho que é a parte mais boa, importante. Boa demais, né? Vamos vender o nosso peixe agora. É verdade. Que maravilha, então. O meu telefone de contato é o 61 de Brasília, né? 8102-1860. 8102-1860. 8102-1860. Aí leva Rafael Silva para todo o Brasil. Qualquer cidade, qualquer estado, estarei pronto para ir tocar aí na sua cidade, no seu estado, com o maior prazer, levando uma estrutura bacana, um show atualizado, onde eu canto as minhas canções, canto canções de sucesso também, do momento, recordo o passado de músicas que marcaram com certeza a vida de muita gente, porque a gente não pode esquecer das raízes, né? É verdade. Eu acho que a gente não pode esquecer daquelas canções que com certeza marcaram épocas. É verdade, Bote e a gente Azul, faz ainda um Cheiro de Saudade, exato, tantas outras. A gente outras. Faz um apanhado de tudo que é bom e coloca aí num show que dura aí em torno de duas horas de show. E deixa o pessoal, todo mundo feliz. É um show dançante, um show romântico, né? Exato. Vale a pena. Leve esse show para a sua cidade, 61-8102-1860. E no Facebook também, né? Exato. YouTube, para ver seus Facebook, vídeos. Facebook, YouTube. Acessa lá, Rafael Silva, no YouTube. Tem participação especial do meu amigo Eduardo Costa. Renê Ronaldo, Diego Valadares. Pedro Paulo e Matheus. Tem muita coisa boa do Rafael Silva lá no YouTube. Rafael, sucesso, meu irmão, que Deus te abençoe sempre e volte mais vezes, quando puder, ao nosso programa, viu? Obrigado, meu amigo. Você sabe que sempre que você me convida, eu faço questão de estar aqui no seu programa, porque realmente é muito bom. É uma felicidade estar aqui para bater esse papo agradável com você, com todos os ouvintes. Muito obrigado mesmo de coração a você, ao nosso querido Edelson Moura, ao nosso querido amigo Cleita Guiar, Maurício Fares, enfim, todos que compõem essa programação maravilhosa aqui da Rádio Estúdios Brasil. Obrigado mesmo de coração, sempre que convidar estarei aqui. Um grande abraço a todos os ouvintes do seu programa, que cada dia aumenta mais a audiência. Graças a Deus. E você merece tudo isso. Muito obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe muito também. Amém. Sucesso, Rafael Silva, que vai cantar bonito para vocês, Pecado de Amor, autoria de... Essa música é da Fátima Leão, teve muita gente boa também que gravou essa música, Eduardo Costa, a própria Fátima, Pablo do Arrocha, enfim, tem muita gente que regravou. E eu gostei muito dessa música, falei, vou colocar essa música numa roupagem nova, e regravei, ficou maravilhosa a música. Brevemente, um novo CD Rafael Silva para o Brasil inteiro. Brevemente, se Deus quiser. Sucesso, meu amigo. Um abraço, muito obrigado. Valeu. Amém. Canta Pecado de Amor, Rafael Silva. Me deixe aqui com a cabeça cheia de problemas. Vou me resolver. Sou complicado, louco, inconsequente. Os meus defeitos você finge que não vê. Chorar por me ver sofrer. Mas pode ir, mas pode ir. E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar por meus enganos. Deus não escreveu assim.